Que tenho que viver a fundo, encontrei força no amor, perdoei, pedi perdão. Uma vez eu vim também abrir as portas do meu coração. Entrei pra escola.